Thank you. 360 ONU, autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 10, saída da El Lida Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5044, coteja. Alinhamento correto, chama para perfeccionamento. Autoridade, chama para o táxi. Lamento, voo 11-6117. Autoridade, chama para o táxi. Tomara táxi, 11-6. Uno 71 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via pátio, reporte através do portão 612. A gente mantém a posição. Mantém. 59 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto para a esfera. Via Índia Alfa, reporte pronto para a ponto de esfera. Uno segue via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Índia Alfa, reporte lá pronto, gol Uno, Uno meu. Na linha e decola da 10, vento calmo. 10. Mantém o nono no meu. Decolado ao 5-1, controle 1-9-8, bom voo. Controle agora, 19-8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. Contato radar 3601, no sobe, mantém 360, vigilante. Sobe, mantém 360, 360. Polo 1-61, devido à aeronave à frente, no mesmo nível, mesma rota, mantém posição alinhada, estimado de 2 minutos. Minha posição, vamos recordar, né? Autorizado agora nível 380. Volume 1, livre decolada 1-0, vento calmo. Nono 61, decolador 55, controle 19.8, bom voo. Nono 61, controle 19.8. Salvador, bom dia, voo 1-1-61, cruzado 2, 300. Uno-1-61, contato radar, subi manter nível de voo 380, perfil da El. Da El 380, voo 1-1-61. foi Bridge. Bridge 3601. É 3601, manterá o nível de voo 320. 320, 3601. Ou o ano 61 após Leda pode voar Brig? O ano 61 mantém ainda o perfil da vida, são de outros tráficos. Deverá manter o perfil da subida e subir até o nível de voo 320 restrito. Restrito agora 320, número da minha onda. Chame Recife em 1251. Paulo Salvador, é o Sam, Mike, Hotel Quebec. Mike, Hotel Quebec, prossiga. Mike, Hotel Quebec, no parte 3, posição 2, pede autorização para sete motores na Taxway Alpha entre a Fox e a Golf, já coordenado com a Israel. Gente, o Mike, Hotel Quebec, está autorizado, reporta no cheque de motores. Hotel Quebec, Costa Norte. Alfa, bom dia, acima da 251. 251-1219, por gentileza. 1219? Corrigindo, 118-95. 251 para Guarulhos, pronto, copy. Autorizado nível 360 Guarulhos, via Pedro 10 até Pride, após o sucesso Pedro Luno 6 até Bravo, até Zulu e sai conforme a rota. Decola da pista 10 com curva direita na subida da El, Leda, transição Mótiva. Aciona 5052 e controle 119, sinal 8. Deixa o cuno correto e está pronto para gestionar. Sinal 6251, coordena a equipe do escalão, passa o táxi. Quilo, bom dia, possível. Alfio Aquilo, aguarde para reboque, por gentileza, no número 9 que vai iniciar o puxo no 05. Se tiver condições de iniciar o reboque, contanto que não atrapalhe o 9 que vai ingressar no pátio 3, está autorizado, esperando autorização para ingressar o pátio principal. Vamos, Salvador, é o Mike Hotel Kilo. Mike Hotel Kilo, prossiga. Ok, encerrado o cheque, pede autorização para fazer o 180 na posição e retornar via taxi Alfa para a posição 2, no pátio 1. Se o Mike Hotel Kilo está autorizado 180, reporta a Juliette para ingressar a parte principal. Hotel Kilo, reportará a Juliette para ingresso no pátio 1. É 6251, no livre táxi, pátio principal Índia, ponto de espera, reporta pronto para decolagem, ajuste no 014. Tietê até o Pai de Função. Negativo Alfa, Yankee Kilo, para reboque no Pai 3, autorizado iniciar o reboque, porta para ingresso. Ok, Alfa Yankee, iniciado o reboque, reportarei para ingresso principal. Operador 3517. Gente, autorizada a final do ILS 2014-014.